E esse louvor, esse hino dizia exatamente o que nós vamos falar nessa manhã. E que eu acabei de orar, é isso mesmo que eu queria orar. Você prestou atenção? O único meio para podermos encontrar Deus é quando o nosso coração reconhece toda a sua fragilidade, toda a sua fraqueza. Quando nós reconhecemos, eu vou dizer mais, toda a nossa miséria interior e tantas vezes exterior também. Tu acredita nisso que eu estou te falando? Vamos ver a palavra de Deus para comprovar essa introdução que fiz. Lucas capítulo 18, você pode ver comigo. Lucas capítulo 18. E o que eu vou falar hoje, irmãos, é a essência para a gente conhecer Deus. Se a pessoa quer fazer qualquer outro caminho, não vai encontrar e nem vai conhecer Deus. Pode ver aí Lucas, capítulo 18, verso 9. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, que era muito religioso, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, que era um homem mal visto na sociedade, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício, sê favorável a mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado ou perdoado para sua casa. E não aquele primeiro, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Percebam aqui o que o Senhor está dizendo. O único caminho para a gente encontrar paz interior, para encontrar Deus, vou dizer mais, para encontrar felicidade, é se humilhando diante de Deus. Até vamos mais. Quando, por exemplo, pais e filhos ou um casal está em briga, qual é o caminho para a paz daquele casal? Não é quando um ou o outro ou ambos chegam e dizem: meu amor, me perdoa, eu te ofendi, eu te agredi. Ou o pai chega para o filho, ou o filho chega para o pai e diz: pai, tem misericórdia de mim, pai. Eu fiz o que não devia ter. Esse tem misericórdia de mim, a pessoa está dizendo: pai, eu te ofendi. Mãe, eu te ofendi. E aí, não volta a reconciliação? Não se instala novamente a paz com uma atitude dessa? É uma atitude interior, mas que precisa ser falada, precisa ser verbalizada. Aqui tem dois homens, Jesus está contando. Dois homens foram com o mesmo propósito na igreja. Qual era o propósito? Orar. Chega aquele super religioso, aquele homem que sempre se achava certinho em tudo. Aquele homem entra e vai lá na frente. Ele como que vem aqui na frente do altar e começa a dizer para Deus: olha Deus como eu sou bom. Olha Deus como eu sou justo. Olha Deus. E aí ele está orando e percebe entrar um indivíduo que não era, vamos dizer assim, não era gente boa. Aquele indivíduo entra lá e aí ele diz: olha Deus, olha aquele lá. Deus, o Senhor está vendo aquele lá. O que ele estava fazendo? Esse religioso e orgulhoso. Ele, no fundo, estava dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor. Quem precisa do Senhor é aquele lá. Isso não é um perigo para nós mesmos, irmãos? De a gente começar a pensar que a gente já está num nível tal que não precisamos mais. Ou que precisamos bem pouquinho do Senhor ainda. Mas aquele lá, ou aquela lá, precisa muito do Senhor. Não é isso. Orgulho, vamos chamar de um orgulho religioso. Tem gente que tem orgulho do nome de família, às vezes uma família tradicional, um nome famoso. Tem gente que tem orgulho dos seus diplomas, da sua profissão, disso, daquilo outro. Mas para mim o pior orgulho ainda é o religioso. Todos os orgulhos são ruins, mas o pior é o religioso. Que aquela pessoa ela se coloca numa situação tal que ela é tão boa aos olhos de Deus. Daqui um pouco ela vai querer, Deus, deixa eu subir para aí para ajudar o Senhor a governar o mundo. Deixa eu subir aí, Senhor, para julgar também. Meu irmão, tudo errado. Hein? Em nome de Deus estava esse indivíduo. Que coração. Na verdade, o outro, quando vem orar, ele fica lá no fundo. Diz aqui na palavra de Deus, verso 13, estando em pé, longe, não estava aqui, estava lá, longe, não levantava nem os olhos ao céu, mas baixou a cabeça e só dizia, Deus tem compaixão de mim, Deus, eu sou um pecador, eu sou miserável, Deus. Qual é o coração que encontra Deus? Não é esse? Um coração moído. Você pode ser uma pessoa, mas pastor, esse coração moído é só quem está tudo errado. Também deve ter esse coração moído para se consertar. Mas também, mesmo que você já anda com Deus, você já vem servindo a Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, quanto mais perto de Deus você está, mais você enxerga até os mínimos defeitos. Se aqui tivesse pouca luz, uma penumbra, e alguém de nós tivesse uma mancha na camisa, mancha pequena, ninguém veria na penumbra. Mas se tivesse muita luz, a mínima mancha, veriam de longe. Pois quando você está na luz, quando você está no Senhor, até aquele mínimo defeito que você ainda tem, ou um pequeno escorregão, você vai perceber, porque você está na luz. Mas se você está na escuridão, você anda no erro, você está cometendo as coisas até bem graves. Isso, não, eu não fiz nada. Ou outra coisa, as pessoas dizem, tá, eu errei, mas todo mundo erra. Isso não vale. Esse argumento, esse discurso não vale. Cada um deve olhar para si. Agora, não com seus próprios olhos. Nós temos que olhar para nós com os olhos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre esse assunto, sobre aquele outro. Vocês viram as atitudes físicas? Um encheu o peito e dizia, Deus, eu sou bom. O outro baixou a cabeça e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Um fez a lista das suas bondades para querer convencer Deus que ele era bom. E o pior, hein? Ele queria dizer para Deus, eu sou bom, e se comparando com o outro, que ele próprio julgava ruim. Nunca tente se apresentar a Deus desmerecendo ninguém. Humilhando os outros, é isso mesmo. Não adianta dizer, Deus, eu sou isso, olha aquele. É você e Deus. É você e o Senhor, é o seu coração diante do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seja você jovem, seja você mais adulto ou até idoso. Como é que você olha para o seu passado? Pensa um pouquinho. Alguns de nós já temos 40, 50 anos passados. Tem coisa que te envergonha do passado que você fez? Pode balançar a cabeça. Eu tenho. Me converti com 17 anos e já tinha bastante coisa para me envergonhar. Então, o nosso passado, se a gente olhar, ele nos condena. Não condena? Só olhando assim, friamente. E o teu presente? Todo mundo. E o teu presente? Tem coisa que ainda te envergonha? Não, eu não me envergonho de mais nada. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão. Não, nem estou falando dessas grosserias. Às vezes a nossa frieza para com Deus não devia nos envergonhar? A nossa dedicação com que vamos aos negócios para a sobrevivência deve ir mesmo. Mas muitas vezes ela é muito maior do que a nossa dedicação que vamos a Deus. Não seria isso pecado, então? Motivo para vergonha nossa? Nós sempre vamos ter motivos. Olha, o crente verdadeiro, olha só o que eu estou dizendo. Sempre vai ter motivo para estar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Tu concorda comigo ou não? Quanto mais você andar com Deus, mais você vai perceber que precisa do amor dEle e do cuidado dEle. Escuta o que eu vou te dizer. Quanto menos consciência você tem do seu fracasso, menos arrependimento você terá. E menos experiência com a graça de Deus. Escute de novo. Quanto menos consciência você tem dos seus erros ou do seu pecado, menos experiência você vai ter com a graça de Deus. Eu não estou dizendo que você tem muitos pecados, você pode ter pouquíssimos pecados. Pouquíssimas coisas pendentes com as quais ainda luta. Mas você percebe, se eu não resolver isso, isso vai me destruir. Isso vai me afastar de Deus. Quanto mais consciência você tem, mais você vai ver sua necessidade de andar perto de Deus para suprir logo essa deficiência. Amém, irmãos? Veja, eu estive dando uma olhada em alguns homens da Bíblia e mulheres da Bíblia que encontraram o Senhor Jesus de maneira assim radical e profunda. Por exemplo, pega esses dois homens, você quer chegar morto diante de Deus? Ou quem chega morto diante de Deus sai vivo. Eu vou explicar essa frase, vamos de novo. Quem chega morto diante de Deus sai vivo. Quem chega vivo, agora esse vivo é peito estufado, tá? Esse sai morto. Quem chega humilde, esse sai vivo, sai renovado, sai com a presença do Senhor. Mas aquela pessoa, como esse fariseu, que chegou todo cheio de orgulho, ele era o homem, ele era o perfeito da terra, esse foi embora, sem Deus, achando ele que tinha Deus. Olha o tamanho do engano que ele estava fazendo. Pois bem, hoje nós vamos ter muitos irmãos sendo batizados. E sabe o que é um dos significados do batismo que nós falamos na reunião? Um dos significados do batismo é morte. Nós vamos sepultar. E nós não sepultamos pessoas vivas. Só sepultamos mortos. Só que os mortos que nós vamos sepultar hoje saem mais vivos do que nunca. Parece uma loucura esse cristianismo, né? Pois você está indo lá porque você está dizendo: morri, estou sendo sepultado porque morri. Morri por uma vida sem Deus, por uma vida irregular, por uma vida fria para com o Senhor, por uma vida cheia de problemas sociais gerados pela gente mesmo, ou problemas familiares. Morri, comecei uma nova vida. Por um lado, o batismo é morte, e quem morre tem que ser sepultado, senão fica dando mau cheiro, né? Tem que ser sepultado. Aquela velha pessoa morreu. Pois quando nós morremos, a Bíblia diz, então é que nós vivemos. Quem se humilha será exaltado. É a mesma coisa que estamos falando. Pois teve um homem na Bíblia que era um homem muito rico e poderoso. E Jesus estava indo para a casa dele e aquele homem mandou dizer para Jesus. Seus funcionários, vão lá e digam para Jesus. Sabe o que o homem mandou dizer? Digam para o Senhor que eu não sou digno que ele venha na minha casa. E Jesus foi na casa dele. Aí é que Jesus foi. Quando o indivíduo diz: Senhor, eu não mereço. Aí é que o Senhor vai. Quantas pessoas encontraram o Senhor porque tinham esse coração humilde, esse coração quebrantado. Chegou a dizer: não entres na minha casa, Senhor. O apóstolo Pedro, estava conhecendo o Senhor, se tornou um grande homem de Deus. Mas logo no início, ele teve uma experiência com Jesus, e que ele foi pescar, não pegou nada, ele era um pescador profissional, não pegou nada aquela noite. Ao amanhecer, Jesus disse: Pedro, volta lá, em tal lugar, e lança as redes lá. E o Pedro foi, pegou a maior pescaria da vida dele. Quando Pedro volta à praia, Jesus estava na praia. E o que o Pedro disse? Senhor, eu não mereço. Tu és santo, Deus. Eu sou pecador. Te retira de mim, Senhor. Sai de perto de mim, porque o Senhor é muito santo. Não é um coração certo para encontrar Deus? Senhor, quem sou eu para chegar perto de ti, Senhor? Perceba, esse é o coração certo. Teve um homem leproso na Bíblia, que os leprosos viviam em comunidades, 10, 15, 20, e tinham que se retirar para o deserto. Eles não podiam viver na sociedade, nem na família deles, porque era contagioso. Pois Jesus estava caminhando pelo deserto e um leproso começou a gritar: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eles não podiam se aproximar mais do que 50 metros. Mais próximo de maneira nenhuma, é de 50 para mais. E aquele homem começa a gritar. E Jesus chegou perto dele. E diz a Bíblia que Jesus tocou nele. Tocou num leproso. Mas volta ao que eu queria dizer, irmãos. Que aquele homem gritava de longe. Sabe por quê? Porque ele sabia: eu não sou digno de chegar perto daquele homem. Olha o coração do leproso. O leproso foi curado. Porque tinha o coração certo. Humildade e fé sempre vai te fazer encontrar Deus. Amém, irmãos? Humildade e fé vai te fazer encontrar o Senhor. Sabe o que, que o apóstolo Paulo... O apóstolo Paulo, o Espírito Santo, usou ele para escrever mais de um terço do Novo Testamento. Sabe o que o apóstolo Paulo dizia? Eu não sou digno de ser apóstolo. Eu persegui a igreja do Senhor antigamente. Eu não sou digno. Ele disse depois: eu sou o maior dos pecadores. Mas, irmãos, esse homem era o maior dos pecadores? Não. E quando ele escreveu isso, ele era o maior dos crentes que havia na terra. Era o homem que mais tinha experiência com Deus. E ele diz: eu sou o maior pecador. Aquilo que eu disse, quanto mais na luz você anda, o mínimo defeito você percebe e corrige. Agora, quanto mais na escuridão ou na penumbra alguém ande, a pessoa vai chegar assim diante de Deus: Deus, eu tenho meus probleminhas, mas também não sou um problemão na sociedade, não sou um problemão na minha casa, nem sou um problemão na minha igreja. Irmãos, quanto mais você se quebranta, mais você encontra o Senhor. Humildade e fé, isso sempre vai te fazer encontrar Deus. Bom, eu estou dizendo que você precisa morrer, que você precisa se quebrantar, que você tem que ter aquela sensação: não sou digno de me aproximar, estou dizendo até agora. E está verdade. Agora escute só, ou abra sua Bíblia comigo, vamos ao livro de Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento. Vamos ao livro de Hebreus. Nós realmente, capítulo 4, não temos dignidade própria, não. Capítulo 4. Versículo 16. Olha ali. Agora tem aqui muito mais do que um convite, praticamente uma ordem. Acheguemo-nos, portanto. De que maneira? Confiadamente. Aonde? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Veja, irmãos, há uma ordem do próprio Senhor. Esse coração quebrantado, esse homem, essa mulher que se sente moído, seja com seu passado, seja com seu presente. Essa pessoa, o Senhor diz: venha. Venha e te posicione diante do trono de Deus. Imagina, Deus, um grande rei num trono, e de repente a gente pode dizer: mas chegar diante de Deus? Sim. O Senhor que está chamando para você vir com esse coração quebrantado. Se você tivesse que ir diante de uma grande autoridade, cá entre nós, você não chegaria meio nervoso? Hein? Imagina hoje chegar diante de um juiz, diante da presidente da república, uma pessoa que está no mais alto escalão do governo, e você tivesse uma audiência com essa pessoa, você não chegaria meio nervoso? Eu acho que sim, né? Acho que é normal. Eima, a gente vai com cuidado, nem vai lá se expondo. Tu não vai chegar lá: ô, dona Dilma! Não. você vai chegar com respeito, assim, você não tem essa intimidade, pra, é ou não é? Ou chega num juiz para uma audiência, ô, seu juiz, tudo bem, como é que está o senhor? Não é assim que a gente chega. Mas aqui está dizendo para nós chegar diante de Deus, de que maneira? Confiando que o Senhor não vai me jogar fora, apesar de mim. Compreendeu, irmão? Apesar de você, apesar de nós, Deus vai nos receber. E você diz, mas pastor, eu não sou digno. Sim, você tem que saber disso e Deus sabe. Aí que reside o amor de Deus. Aí o Senhor diz, venha. É esses que eu quero. É esse coração. Você está com o coração certo para chegar diante do trono. E aí você vai receber a graça. Você vai receber o amor de Deus. Mas se nós chegar diante de Deus querendo nos justificar, nariz empinado, peito estufado, com certeza o Senhor vai dizer, vai pensar um pouquinho sobre o teu coração, daqui a um tempo tu volta para ver se tu já arrumou o teu coração. Ah, não vai alcançar misericórdia, não vai encontrar o Senhor. E um pouquinho adiante aí em Hebreus, veja comigo no capítulo 10. Veja no capítulo 10. Olha ali no versículo 19. Uma palavra muito intensa essa. Diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Sabe o que é intrepidez? É uma coragem. Intrepidez para entrar aonde? No santo dos santos, no lugar mais íntimo que havia no tempo de Jesus, no templo. Mas agora não tem mais templo, é a presença de Deus direto, tendo coragem para chegar lá, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Versículo 22, aproximemo-nos, chega para Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo certeza absoluta que o Senhor te recebe, mas que o Senhor não só te recebe, como se você tivesse que marcar uma audiência e esperar muito tempo, não, o Senhor diz, venha. Você percebeu quem é Deus? Eu posso dizer que Deus odeia o orgulho. Deus odeia, não estou falando o orgulhoso. Deus odeia o orgulho em si. Deus ama até o orgulhoso, para ver se o orgulhoso muda de vida. Qual foi o primeiro pecado que aconteceu no mundo? Até não na terra, aconteceu antes, o primeiro pecado aconteceu no céu. Quando Lúcifer era o anjo mais lindo que havia, ele se orgulhou da sua beleza e da sua posição em que estava colocado por Deus, ele se orgulhou, e o orgulho levou a rebelar-se e foi expulso do céu. Orgulho mata, sabia, irmãos? Mata teu relacionamento com Deus, mata o relacionamento com as pessoas, sabia? Eu não gosto de conviver com orgulhoso. Eu não gosto, não sei você. Quem é que gosta? Tem para levantar a mão. Eu gosto dos orgulhosos, pastor. Não, eu não gosto. E você? Eu não vou dizer para você, eu gosto de conviver. Eu não sou hipócrita. Né? Não vou mentir para vocês. Mas agora com uma pessoa humilde, não é fácil conviver com ela? É ou não é? Uma pessoa que diz, oh, por favor, uma pessoa gentil. Uma pessoa que quando erra, diz, olha, meu irmão, me perdoa, eu errei contra ti. A pessoa, ah, eu não queria dizer isso. Não, irmão, aquele dia eu queria dizer isso mesmo. Estou te pedindo perdão, eu não vou também, como diz lá no interior, tapar o sol com a peneira. Sabe essa expressão, os antigos? Vai passar sol igual, não vai? A peneira era toda vazadinha. Gente, nós temos que ser honestos. Irmão, me desculpe, eu te ofendi, eu disse isso. Não adianta. Ah, eu disse. Aí a gente fica pensando consigo mesmo, né? Eu disse, mas todo mundo diz. Não, não, isso aí não resolve o teu problema. Também para Deus, diante de Deus, é abrir o coração e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Essas pessoas encontram o Senhor. E aí o Senhor diz, aproximemo-nos com sincero coração. Se por um lado eu estou te falando hoje, que você tem que morrer, mas é morrer para essas coisas que nós estamos falando, orgulho. Aquela pessoa que Está como que num jogo de braço, né, de quebra de pulso. E não dá o braço a torcer. Não faça isso. Quanto mais você endurecer, pior você fica. Pior ficam as pessoas à tua volta. Porque você vai... Sabe, no casal, tem uma pergunta que eu faço para todos os casais que vão casar. É aquela perguntinha assim, ó. Quem de vocês dois tem mais facilidade de pedir perdão? Dá o conflito no casal, pequeno, médio ou grande, mas quem de vocês dá o primeiro passo na reaproximação? Vocês já estão pensando em vocês agora, né? Já pode pensar, é para pensar mesmo. Sabe que no casal tem um que quase sempre toma a iniciativa e o outro é mais durão. Sabiam disso? Os nossos filhos, quem tem dois filhos ou mais, os nossos filhos geralmente têm isso também. Um é mais sensível, ah, pai me perdoa, mãe me perdoa, entre eles. E o outro é mais durão. Estão pensando os filhos de vocês agora? É para pensar mesmo. Vocês acham que... Não, não penso. É para pensar sim. Pois veja, gente, agora no casal. Só uma coisa. Aquele um que toma iniciativa é uma pessoa que tem essa sensibilidade maior para a humildade. O outro que é mais durão tem uma tendência ao orgulho. Agora, deixa eu dizer, não deixa o orgulho te matar, viu? Não deixa. Lá no teu serviço, o patrão diz uma coisa, o chefe de setor diz algo, e você peita ele. Por que que você faz isso? Ah, eu não levo desaforo para casa. Meus irmãos, aprenda a morrer. Eu não engulo sapo, o pessoal diz, né? Eu vou dizer, meus irmãos, eu engulo. E eu engulo não é porque a gente é, ah, tem um covarde. Não, não tem nada a ver. Eu sei que Deus está no controle daquela situação também. Aquilo ali que está me acontecendo, às vezes, aparentemente de mal ou de prejuízo. Quando a gente era criança, muitos vão lembrar aqui, acho que os mais velhos. E os mais novos, se não fizeram isso, nunca façam, tá? Agora é proibido para menores de 18 anos que eu vou falar. Quando a gente era criança, ali, 10, 12 anos, e ia dar uma briga entre dois meninos, um cuspia no chão. Ó, os pequenos não fazem isso, tá? Por isso que eu disse. E quem apagasse o cuspe, tinha que começar a briga, não era? Ah, vocês fizeram o que eu fazia? E a gente ficava ali, um cuspia no chão e ficava ali meio se provocando. Mas quando falava da nossa mãe, era ou não era? Era ou não era? Ó, podia falar do pai, né? Mas da mãe de jeito nenhum. Gente, se alguém te provoca hoje, não embarca nisso. Passe por covarde, ah, você não tem... Não, esse tipo de coragem não me interessa mais. Tem que ter o prejuízo, às vezes até... Hoje o pessoal, muitos jovens se convertem, e eles ali estavam levando uma vida antes sem Deus, namorando meninas, transando com meninas, meninas transando com menino, e se converte e param. Tem que parar mesmo. Há uma reversão na conduta ética sexual. Aí o pessoal começa a dizer, ah, agora virou. Tut. Eu não vou dizer porque pode dar processo, tá? Hein? Não era palavrão, mas eu não vou dizer para não levar um processo. Percebo, o pessoal vai dizer, agora você é isso, agora você é aquilo. Não, sou mais homem do que era e sou mais mulher do que era, né? Porque agora estou dentro da vontade de Deus. Percebo, mas o pessoal vai dizer... Engole esse sapo aí. Esse sapinho aí não é problema para nós, viu? Estão te humilhando? Deixa humilhar. Porque sabe quem vai nos exaltar? O nosso Deus. O nosso Deus. Tenha sempre essa sensibilidade, esse sentimento. Deus, eu estou aqui por causa da tua bondade, Deus. Por causa da tua misericórdia. Não é porque eu sou bom, sou isso, eu não sou nada. Por mais que você ande perto de Deus, você sempre tem que manter esse coração. Deus, eu não sou digno. E aí Deus pega e diz, vem para perto do meu trono. Vem para perto de mim. confia, apesar de você ter os seus limites, venha para perto de mim. É isso que o Senhor está dando aí para nós. Aprenda, meu irmão, minha irmã, a morrer. Porque quando nós sabemos morrer, no dia a dia, eu estou falando, né? Então você realmente aprendeu a viver. Se você puser isso que eu estou falando em prática, você vai ver que a vida fica muito mais fácil, feliz, e que Deus é o teu defensor sempre. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus? Gostaria que você fechasse os seus olhos para que nada te perturbe, nada tire a tua atenção. Eu quero falar uma coisa ainda, enquanto você está quieto. Eu sei, enquanto eu falava, Deus estava tocando no teu coração, na tua mente. Se você tem aquele sentimento do fariseu, Deus, eu mereço. Deus, eu não sou tão ruim assim. Eu não estou dizendo que você está cheio de atitudes erradas, mas eu estou te chamando a um coração humilde sempre. Ou se você, de verdade, você luta contra o orgulho, isso é algo que te atrapalha, você tem ciência disso. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, para o bem da tua própria vida e dos relacionamentos. Peça para Deus, me ajuda, Deus, a ser um homem, a ser uma mulher humilde. Me ajuda, Senhor, a matar esse sentimento que está me matando. Você pode pedir isso para Deus agora. Deus disse, te achegue a mim. Mesmo que você estava lutando com esse sentimento ruim, mesmo que você seja orgulhoso, você reconhece, eu sou orgulhoso. Vamos mudar o coração. O Senhor te ama e disse, te aproxima de mim. Lá no Antigo Testamento, Deus disse uma época, dar-vos-ei um novo coração, um coração de carne sensível, e vos tirarei o coração de pedra, o coração duro. Se para com Deus você tem sido duro também, não tente lutar contra Deus, você vai perder. Nunca ninguém venceu Deus, e nunca vencerá. E se você agora, num outro sentido, como aquele homem, o publicano, que era um homem realmente problemático. Ele era um cobrador de impostos e cobrava a mais, lograva os comerciantes, pressionava pessoas para extorquir dinheiro. Mas um dia aquele homem foi na casa de Deus orar e encontrou Deus. Porque percebeu que no fundo do coração dele, ele percebeu todos os seus erros, reconheceu-os e começou a pedir misericórdia a Deus. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe hoje de manhã. E você pode pedir e deve pedir. Quer você tenha mais ou menos erros, a atitude deve ser sempre a mesma. Tem compaixão de mim, Senhor. Podes pedir, o Senhor não tem vergonha de ti. O Senhor não te manda embora. Porque Ele mesmo disse, os limpos de coração verão a Deus. Quando você limpa o seu coração por meio, vamos chamar do filtro da humildade. As impurezas vão ficando fora. E você começa a enxergar Deus. Trata de cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor. Eu sei que todos lutamos com orgulho. Pode ser que alguns têm mais dificuldade, mas todos têm. Eu te peço, ó Deus, um coração como o de Jesus, que a Bíblia diz que ele era manso, um homem tranquilo e calmo, um homem que, como dizemos, engoliu tanto sapo, sofreu, ele aprendeu a morrer quando era criticado, desprezado, até mesmo crucificado. Ele podia descer da cruz, mas não desceu. O que o Senhor fez com ele? O Senhor o exaltou acima de todo nome. O homem mais humilde, vamos dizer, o homem que mais desceu, foi o homem que mais subiu. Glória a ti, Jesus. Ajuda aqui homens e mulheres, dentro de casa, no trabalho, aí na sociedade, aqui na igreja, a saberem morrer. Porque quem se humilha, o Senhor prometeu, será exaltado. E quem se exalta, Senhor, mais dia menos dia, será humilhado. Eu quero te pedir hoje, Deus, também os irmãos que vão ser batizados. É uma forma de morrer. É uma forma de renunciar ao mundo. Ainda que até pode haver crítica de alguém. Nós não olhamos para as críticas, Senhor, nós olhamos para o Senhor e para a tua vontade. Podemos dizer, Senhor, morremos dia a dia. Como disse o apóstolo Paulo, que ele morria todos os dias. Assim nós oramos e assim queremos continuar contigo. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém. Você quer morrer? Pode dizer, eu quero. Todos os dias. Não tem que morrer todos os dias, irmãos. É ou não é? O que eu estou falando para vocês é o centro, é o cerne da vida cristã diária. É o centro. Façam isso e vocês vão viver. Façam isso. Não te preocupa com a tua imagem. Não te preocupa com o que os outros vão dizer. Não te preocupa com isso. Morra. Se alguém, eu vi que tinha muitos visitantes hoje, né? Vocês devem estar pensando, esse pastor é louco. Me siga no que eu estou te dizendo e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Hein? Eu sou louco desse jeito há 33 anos. E está dando certo. Viu? Não é que eu tenho 33. 33 mais 17. Você já fez a conta, né? Hã? Que eu me converti aos 17. Vocês são espertos. Há 33 anos eu estou morrendo. E vou continuar morrendo. Sabe o que eu tenho aprendido? Quanto mais maduro a gente fica na fé, mais a gente aprende a morrer. Vou aprender a falar na linguagem mais popular. Quanto mais você cresce na fé, mais você sabe engolir sapo. No início eles trancavam, você gritava, esperava. Agora eles... Sabe o que é engolir sapo que eu estou chamando? É se alguém te humilha, se alguém te critica. Deus está cuidando disso. É isso que eu estou falando, tá? A nossa dignidade não vem da nossa luta, do nosso enfrentamento com os outros. A nossa dignidade vem de Deus. Amém, irmãos? Guarda isso no seu coração. E se você está nos visitando, venha visitando a gente mais. Daqui a pouco você vai querer ficar aqui. Sabia? Porque esse lugar aqui é um lugar seguro. Para quem quer andar com Deus. É um lugar seguro. Nós nunca vamos te levar para algo que destrua a tua vida. Nunca. Quem está aqui há mais anos. Tem irmãos que estão aqui. Conhecendo a gente há mais de 20 anos aqui em Canoas. Vocês vão saber que tudo que nós ensinamos está na Bíblia. E isso dá certo. Dá certo mesmo, não dá, irmãos? Tanto é que nós não largamos. De jeito nenhum.